Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabrício Barros e estou aqui para mais um Catadores e Relíquias. E hoje uma edição extra falando sobre o Anime Arts 2017. Temos muito conteúdo para mostrar para vocês, então vou dar um resumo rapidinho aqui sobre onde, quando, por que foi o Anime Arts, ok? Então depois da vinhetinha, começamos! O Anime Arts aconteceu no Colégio Salesiano no dia 12. O Colégio Salesiano é um bom espaço, o espaço dele é amplo. Tem um campo de futebol no meio de todo lugar que dá pra você passar ali tranquilamente. Os espaços estavam bem distribuídos entre lugares pra comer alguma coisa. O refeitório estava muito bem colocado. Os stands estavam num lugar interessante. Não tinham tantos stands, como pode se imaginar assim, mas só que tinham bons stands. A qualidade superou a quantidade. Banheiros também estavam bem localizados. A segurança do lugar, equipada, estava bem atenta aos detalhes, às coisas. Tinha uma pessoa cuidando da parte médica. Tanto é que eu vi pessoas que passaram mal, porque no dia estava fazendo muito calor. As pessoas estavam passando mal por causa do calor ou por outras intempéries. A estrutura em si estava muito bem montada. Isso é muito interessante. Mas vamos para a fila. Começo mais do evento, cheguei no mais ou menos umas... Ah é, detalhe. Eu tenho o costume de ir a pé. Eu pego o rodoviário e vou a pé até o lugar do evento. Demorei mais ou menos 25 minutos, 26 minutos. É próximo. Uma caminhada tranquila de manhã. É bem tranquila a caminhada. E cheguei na fila do Anime Arts. Tudo bem. As pessoas estavam conduzindo a fila como ingressos antecipados e ingressos comprados na internet. Qual a diferença dos dois e qual a importância dos dois é algo que posso até pesquisar. Estou falando aqui sem nenhuma base de conteúdo, mas posso até pesquisar e trazer para vocês depois. Por que eu falo isso? A fila se estendeu até o começo da entrada, que foi quando o evento começou às 11 horas, e se estendeu mais um pouco, ficamos até um bom tempo ainda na fila. Tudo bem. Quando chegamos próximo à entrada, percebemos que foi criada uma terceira fila que dividia o ingresso antecipado do ingresso comprado na internet. Pois eles alegaram que existia uma lista e as pessoas da internet que tinham comprado pela internet teriam que dar a confirmação seguindo aquela lista. Por isso elas não poderiam estar juntas. Mas isso só foi avisado muito próximo da entrada. E a fila que estava se formando ali daria mais ou menos mais meia hora de espera. Pessoas reclamaram, papapá, papapá. Eu não sei dizer se foi uma falha de comunicação entre organização e pessoas. Eu não sei se foi uma falha de organização, ponto. Mas aconteceu. Ah, passou tudo isso. Lá dentro, a primeira coisa que nós vimos foi nosso amigo Deoclésio Dieb. Deoclésio, abraços, beijos e amassos em você, meu querido. Que ele também está cobrindo o evento do Anime Arts. Logo, logo vocês vão ver conteúdo do Mundo Tecnológico falando sobre o Anime Arts. Pode ter certeza. Daí então eu fui para as salas temáticas. Havia várias salas, acho que eu deixei a sala Yaoi Yuri 801. Eu não pude ir, eu fui algumas vezes, só que eu não pude ficar. Então peço desculpas desde já por não ter ido, não ter entrevistado. É um dos poucos áudios que eu não tenho. Só que eu peguei áudio, tive várias salas que eu conheci novas, como a sala Sci-Fi, que é uma sala muito interessante e que as pessoas não dão tanta importância assim, mas é uma sala muito interessante porque tem muita história. É uma pegada de passado, é uma pegada de memória mesmo das pessoas que estão ali e dedicação das pessoas ali, que é muito interessante você, pessoa, ver, você, pessoa, ouvir as histórias. Toda a paixão dos fãs de sci-fi é bem interessante. Eu peguei ali uma boa meia hora ali pra conversar com as pessoas, falar sobre os assuntos que elas gostavam. Até o áudio, vocês verem, o áudio deles é um pouquinho maior do que o dos outros. E por falar em áudio, temos aqui agora, vamos passar pra vocês, os áudios das salas do Anime Arts. Então, bora lá! Sejam bem-vindos, estou aqui no Anime Arts, estou aqui com o Rafael. Oi, gente, beleza? Fala um pouco, Rafael, não vou nem falar o que é, fala um pouco sobre a sala onde nós estamos, Rafael. O nome da sala que nós estamos é Rangers Brasileiros, que fala nada mais nada menos que Power Rangers, né? Tudo voltado ao tema de Power Rangers tem aqui na sala. Cara, a sala é sensacional, a sala é muito legal. Se vocês que eu vou mandar, tem fotos, vão estar no Facebook da gente. Fala um pouco como nasceu a ideia do Rangers Brasileiros. O Rangers Brasileiros, ele surgiu há muito tempo atrás como uma comunidade no Orkut. Pra quem gostava de Power Rangers, antigamente não tinha internet, TV a cabo era um pouco inacessível, né, há muito tempo atrás. Então a gente fez a comunidade no Orkut pra todo mundo compartilhar o conteúdo, né. E aí surgiu o Facebook depois, aí eu fui começar a frequentar mais eventos. Eu via que tinha muita coisa de anime, muita coisa do universo pop, mas não tinha absolutamente nada de Power Rangers. E eu senti essa necessidade nos eventos. Foi aí que eu tive a ideia de reunir alguns amigos e a gente tentar expor e levar um pouco essa nostalgia, né? Porque todo mundo conhece Power Rangers, né? Tem quem goste, tem quem não goste, mas todo mundo conhece, né? Sim. E aí foi assim que surgiu a ideia. E, cara, pra você, a sua série favorita de Power Rangers, tem uma favorita ou, tipo, todas são iguais e, tipo, você ama todas? Como é? Olha, eu tenho um carinho muito especial por Zell, por Turbo. Eu gosto muito também da era Disney, eu gosto de Tempestade Ninja, Dino Trovão, Força Animal, eu gosto bastante. Assim, eu acho que essas são minhas queridinhas, né? Turbo também, eu gosto muito. E o Zell, que é o meu cosplay, né? Do Ranger Verde. Cara, muito maneiro. Fala um pouco, gente, onde que as pessoas podem achar o Rangers Brasileiro hoje? Tem Facebook, tem alguma outra rede social? Fala direto com você, como faz? Tem a nossa página no Facebook, né, Rangers Brasileiros. Pode deixar uma mensagem lá, a gente avisa o próximo evento que a gente vai estar, tudo mais. É que é um pouco difícil, assim, falar calendário, porque tem evento que chama em cima da hora, tem evento que cancela. Mas, assim, vira e meia a gente está aparecendo nos eventos. Agora, com o lançamento do filme, creio eu que vai ter muito mais eventos pra gente participar, né? Mas aí é só curtir lá a página que a pessoa vai estar sempre por dentro. Perfeito, então, link do Rangers Brasileiros estará na descrição do nosso podcast. E é isso aí, vamos embora! Estamos aqui numa sala especial, aqui, uma sala supimpa, aqui no Anime Arts. Só que falando com o... Kleber. E... Raul. E o nosso querido... Marcos. Aqui numa sala sci-fi. Posso chamar de sala sci-fi? Perfeito, numa sala sci-fi. O que que é? Fala um pouco pra gente sobre essa sala. Aqui nós estamos com basicamente três clubes: Ultraman, Yamato, o Patrulho Solar, como ficou conhecido no Brasil, e a série alemã de literatura, de ficção, é o Rodan. Perfeito. Como que nasceu a ideia de construir essa sala? Como começou? Como germinou isso? A questão é o seguinte, a gente é um clube que está em atividade há, vai fazer 5 anos. Nós temos um pequeno acervo, juntando todo mundo do grupo, de modestos 50 teras de arquivo. Nossa, não séries, filmes, desenhos, anime, tokusatsu, o que você imaginar, o que você não imaginar que existe, a gente tem. Nossa, é incrível, cara. 50 teras, é muito. Mais 50 teras. Mais? Nossa, cara. Eu sozinho tenho 3 HDs externos desse aqui, de 4 teras cada um. Todo mundo vem no HD, certo? Esse Note tem 1 tera de HD. O desktop em casa tem mais 1 tera. São 14 teras de arquivo que eu sozinho não tenho. Somando todo mundo do grupo passa de 50. Nossa, que legal, cara. E como foi trazer isso para um eventos de anime, como Anime Arts, ou em outros eventos também, no caso? É, a gente teve participando semana passada do aniversário de 2 anos do calendário Geek. Nós fazemos eventos lá na região do ABC. Vocês são de São Paulo? ABC. Precisamente. Que legal, isso é muito bom. O nome principal do grupo é Sci-Fi ABC. Massa, muito legal. Fala um pouquinho do Perry Rodan, por favor. Então, Perry Rodan, pessoal, um pouquinho mais... Desculpa, eu falei a pronúncia errada. Fala, por favor. Na verdade, ninguém tem muita certeza. Só, é? Só os alemães que sabem como pronuncia. Então, alemães, né, mano? Então não é muito crítico. Pode... A gente não vai cobrar a pronúncia. O Perry Rodan, ou Perry Rodan, se preferir, é uma série alemã de ficção científica em livros, que é publicado na Alemanha desde 1961, semanalmente, sem interrupção. Essa semana, a série principal atingiu o número 2.900. Aqui no Brasil, ele chegou a ser publicado pela Edioro. Ele chegou, inclusive, a aparecer em bancas de jornais durante uma época. No Brasil, foram publicados, na época da Edioro, cerca de 500 volumes. Aí, infelizmente, veio o Plano Collor, parou. Muitos anos depois, uma editora em Belo Horizonte retomou a partir dos 600. e hoje continua publicando, mas não em papel, só em e-book. Nossa, é muito conteúdo, cara. É muito conteúdo. E é uma série que influenciou bastante, ela foi influenciada pelos livrinhos de revistas de ficção pulp dos anos 30, 30, 40. E ela, só que ela se estabeleceu, essas revistas geralmente não iam muito pra frente, essa continuou, influenciou, tem umas coisas meio polêmicas, pessoal de Jornada nas Estrelas, Star Trek, tem algumas raças que apareceram antes no Perry Rodan, a gente faz umas brincadeiras aí. Umas naves, o cubo Borg. Muitas coisas dos Borgs são lembram dos pós-vis do Perry Rodan. Caramba, nossa, aí ó, quem é fã sci-fi tem que dar uma olhada. Vou tirar fotos aqui também, posso tirar fotos? Vai ter fotos no Facebook, nas nossas redes sociais, vão estar fotos aqui da sala. É incrível, é muito boa. Vocês estão com essa sala onde nós estamos e tem a outra sala. A outra sala, ela tem o que ela tem? Ela tá basicamente com a Toca dos Gatos, Thundercats e sci-fi em geral. Com uma ênfase grande em Star Trek. Legal, legal. É, e onde, tipo assim, na internet, onde nós podemos achar? Nós temos um grupo Sci-Fi ABC, temos uma página Sci-Fi ABC, tem a página Ultraman SP, que é só sobre Ultraman, tem a página da Patrulha Estelar, Yamato, e tem outro grupo que é Sci-Fi Japan e Ultraman. Perfeito. Perry Rodan, principal contato é no Facebook, o Perry Rodan Missão Stardust. Depois eu vou dar um folhetinho, se tira a foto, põe a legenda. Perfeito. Tem o projeto Traduções, também, que mantém uma base de dados gigantesca de informações sobre a série. E depois passou. Perfeito, então. Muito obrigado. Valeu mesmo pela gravação. Verdade, vamos, cara. Você, meu cara. Vem cá. Deixa eu pular pra cá. Você, quanto tempo você é fã? De Star Trek desde que eu era criança. Ah, há muito tempo atrás. Star Trek você é da escola? Você vinha correndo pra casa, uhum, pra assistir jornada, que começava assim, um pouco na Bandeirantes. Oh. Isso em 83, 84. Por aí. Ultraman eu assistia quando era pequenininho também. Ultraman eu vejo da minha infância. Muito bom. Muito obrigado. Valeu. Não é pra isso. Valeu. E vai, pessoal. Pega! Continuando aqui, estamos aqui com o Luciano aqui do meu lado. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela presença. Pra falar, você tem a Toca dos Gatos, estou certo? Isso, é o fã-clube dos Thundercats. Fala um pouco pra gente como começou, como que surgiu a ideia. Bom, eu assisto Thundercats desde o primeiro episódio que passou lá na Rede Globo, domingo meio-dia, faziam as chamadas e eu pedi pra não assistirem Silvio Santos na televisão da sala para assistir o novo desenho da Rede Globo. E desde então, tinha 10 anos, em 1986, desde então eu sou fã dos Thundercats. É um desenho animado com muita questão social, não, mas moral, enfim, aquela coisa toda. E aí, depois de adulto, comecei a andar com o pessoal de sci-fi, comecei a andar com o pessoal nerd. E aí falei, pô, o que eu gosto mesmo na vida é dos Thundercats. Uhum. Aí a minha mulher me deu um boneco de presente de Dia dos Namorados. Aí eu achei um outro, falei, ah, deixa eu comprar também. Não, vai lá, compra, lógico. Aí vai um, vão dois, tal. Não, vou levar minhas coisas dos Thundercats numa mostra. Não, vamos fazer um aniversário de 30 anos dos Thundercats. Quando falou de aniversário, eu falei, não, eu vou fazer um braço, um fã-clube novo. E aí comecei com o fã-clube, comecei a desenhar site. Enfim, a Toca dos Gatos tá aí. Vai pra 2 anos, né? Vai fazer 2 anos esse ano. Que massa, muito bom. Parabéns, senhor. Obrigado. E trazendo em eventos de anime também, trazendo as primeiras vezes, como tá sendo? Não, eu trago desde o início, desde setembro de 2015, que foi quando eu comecei. Todo evento que me convidam, eu participo. Então, já participei de JediCon, já participei de muito evento de anime, enfim, em São Paulo e em outras cidades também, São Bernardo, em Barueri, etc. É, Osasco. Mas, assim, é sempre uma mostra de memorabilia, né? Porque Thundercats foi um desenho animado com muita memorabilia, com muito brinquedo, e a versão de 2011 mais ainda. Então tem muita coisa pra mostrar pra galera e conversar, tem muito material, tem muita coisa pra fornecer, tem trilha sonora muito boa, tem gibi, tem HQ sendo produzido até hoje, tem muita coisa aí pra bater papo ainda, é muito rico. Ah, que massa. E é, você tá aqui com o Sci-Fi, junto dos casos do Sci-Fi ADC, que nós já conversamos no bloco. Então, o pessoal do Sci-Fi, na verdade, foram os amigos que começaram a me trazer para esse mundo nerd de vir em evento. Eu ia na Jedi-Con uma vez por ano, arrisquei ir em alguns eventos de anime sozinho ou levando meu filho pequenininho. A gente fazia dupla de cosplay, eu e meu filho, enfim. Que legal. Mas assim, começar em evento toda semana, ter isso por um gosto, por um hobby mesmo, foi pro pessoal do Sci-Fi ABC. Aí eu acabei meio que distanciando sem distanciar, como você pode ver. Hoje nós estamos em duas salas, as duas salas tem Sci-Fi e tem o Perry Rodan, que é outro fã clube amigo, tem mais coisa de Sci-Fi aqui comigo, junto na mesma sala. Quer dizer, eu faço parte, não tenho um protagonismo no Sci-Fi ABC, mas faço parte. E Thundercats eu toco aqui com o pessoal. Ah, que massa. Onde na internet, onde eu posso encontrar Toca dos Gatos? Toca dos Gatos, tem a página Toca dos Gatos no Facebook, é o jeito mais fácil de entrar em contato comigo. E tem o site, que também tem forma de contato, que é o www.tocadosgatos.tv.br. Perfeito, então, muito obrigado, Luciano, obrigado pela conversa, valeu mesmo. Parabéns pelo vídeo que você tem aqui. Muito obrigado, obrigado você, obrigado seus ouvintes. Então é isso, pessoas, vamos lá. Calma aí. Continuando aqui, sou na mesma sala do Toca dos Gatos, falando agora com o Ricardo. Ricardo, quanto tempo você tá com essas coisas de Sci-Fi? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder. Eu diria que eu tenho coisas que eu coleciono que são dos anos 70. Nossa, legal. Mas naquela época eu ainda não tinha essa coisa de eu comprava porque eu gostava, não porque eu era um colecionador. Sim. Era aquela coisa assim, eu gostava daquilo que eu via, eu ia lá e comprava e guardava. Só depois de algum tempo que o pessoal começou a surgir os fã-clubes e tudo mais, que aí que eu fui me tocar, que eu já era um colecionador naquela época, mas não se tinha. Era como, como assim, como existe hoje o termo nerd, e na minha época era CDF. É isso. Então, quer dizer, de certa forma eu já era um colecionador naquela época, já era fã e não sabia, né? Sim. E como nasceu esse envolvimento? No meu caso, eu comecei a participar dessas convenções que aconteciam na maioria das vezes em São Paulo, né? E foi lá que eu fui conhecendo esses novos amigos que moravam na mesma região que é a região do ABC, né? E aí a gente resolveu se reunir, não só nos eventos, mas reunir na casa desses amigos pra gente conversar sobre os assuntos, sobre filmes, séries e tudo mais. E daí surgiu a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos procurar um lugar pra gente fazer os nossos eventos aqui no ABC, já que aqui não tem nenhum, então vamos tentar fazer os nossos. E quando a gente foi falar com a prefeitura de São Bernardo, quando a gente fez o primeiro evento, eles ficaram maravilhados com o que a gente tinha. Ah, que legal! E foi aí que a coisa começou, a gente começou tipo assim, vamos procurar um lugar, porque por uma outra razão também, a casa dos nossos amigos começando a ficar pequena, porque o grupo estava crescendo e as casas não. Então precisava de um espaço maior pra gente poder se encontrar, né? E foi daí que surgiram os eventos. Nossa, que massa! E você tem uma preferência por algum tipo de sci-fi específico? Alguma série específica, vamos colocar assim? É aquela coisa assim, eu gosto de ficção científica de um modo geral. Legal. Mas as minhas coleções são voltadas para kits de naves, que é o que você pode ver aqui que tá exposto aqui. A maioria do que tá aqui é kit de nave, né? Então essa é a minha paixão. Mas eu gosto de séries de ficção de um modo geral. Assim como, por exemplo, eu gosto também de ser desenhos animados. Aí desenho animado é qualquer um. Não tem muita. Mas mais aqueles desenhos da minha época, né? Que era dos anos 70, anos 80. E aí muita gente não acaba nem se lembrando desses desenhos mais. Você faz parte também do Sci-Fi ABC. Nós temos aqui redes sociais do Sci-Fi ABC na descrição. E eu quero agradecer por essa conversa. Foi curta, mas quero agradecer muito a atenção que você deu. Puta, obrigado mesmo, cara. Ah, e aquela coisa, qualquer um entra em contato, assim, se qualquer pessoa tá com dificuldade de achar alguma série ou alguma animação, entre em contato conosco. Porque a ideia do grupo é compartilhar. Não é aquela coisa de ficar guardado na mão de uma só pessoa. A gente compartilha com todo mundo, que é pra não correr o risco daquilo se perder. Não é uma panelinha, não. É, pra não ficar numa panelinha. Não, a gente não gosta de usar esse termo, mas é o que se encaixa melhor. Tudo bem, de novo. Muito obrigado. Valeu mesmo. Eu agradeço. Então é isso, pessoas. Vamos lá. Estamos aqui agora numa sala muito legal, cara. Sala Tim Burton. Perfeito. Eu estou aqui com... Clayton. Clayton, conta pra gente como começou a sala. Como começou essa ideia de trazer a sala pro Anime Arts? Entendi. O Tim Burton Fãs Brasil hoje é um fã-clube, tá? Que já nasceu há 5 anos, tem 5 anos de existência. E nós estamos presentes nas redes sociais, Facebook, Instagram e tudo mais. E recentemente, no ano passado, né? Há um ano atrás, veio a exposição de Tim Burton para o Brasil. E essa ideia aumentou cada vez mais. Desde então, nós começamos a trabalhar nos eventos. Sempre estamos aqui presentes. Essa é a nossa terceira participação no evento Anime Arts. E nós sempre viemos, né? Nesse evento para trazer um pouco para os fãs de Tim Burton, que não conhece esse fantástico mundo, trazer um pouco sobre os seus filmes, sobre os seus personagens. Então foi assim que nasceu. E você, quando você se tornou fã de Tim Burton? Eu me tornei fã de Tim Burton há bons anos atrás, quando eu comecei a assistir alguns dos seus filmes. Aí eu fui ver o que tinha de comum e vi que era ele. Então eu me apaixonei por esse universo, pelas ideias que ele tem, né, por tudo que ele utiliza em seus filmes. Achei bem interessante e comecei a segui-lo desde então. Foi desde então que eu comecei a ser fã de Tim Burton. Aí no ano passado eu tive a sorte de poder conhecê-lo pessoalmente, conversar com ele. Que legal. Tirei foto, consegui tirar uma tatuagem dele que ele desenhou. Então foi bem gratificante ter o reconhecimento dele, porque esse trabalho já está há 5 anos, né? Eu já faço esse trabalho. Apenas de tentar levar para os fãs que gostam de seus filmes também um pouco mais sobre o seu universo. Então é muito gratificante saber que hoje nós temos o reconhecimento dele. Isso é a parte fundamental, é um sonho. Para fechar, um filme que você... Cara, esse é o filme do coração, ou você tem todos como do coração, também vale. Sim, na verdade eu gosto muito dos filmes de Tim Burton, mas em especial é O Estranho Mundo de Jack. É muito bom, cara. É muito bom. Sim. Clayton, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. A sala é muito, muito maneira. Muito obrigado. Estamos aqui na Anime Arts. Quer mandar um abraço para papai, mamãe, para Xuxa, para quem quiser. Somente um abraço para todos os fãs, né, que acompanham também nossos trabalhos através das redes sociais. Valeu. Muito obrigado. Bom. Ok. Então vocês ouviram aí o Clayton da sala Tim Burton Fãs Brasil. Eu quero agradecer ao Clayton, ao Kleber, Raul, Marcos, Luciano e Ricardo da sala Sci-Fi, ao Rafael do Rangers Brasileiros. Muito obrigado pela atenção de vocês, rapaziada. Dá pra entender a paixão das pessoas pelos temas que eles trazem no evento, porque é muito conhecimento, é muita coisa, muito conteúdo, muito legal. Uma coisa interessante sobre a sala Sci-Fi é que eles têm uma espécie de serviço. Você que tem um VHS antigo, você pode entrar em contato com o Sci-Fi ABC, que eles dão uma maneira de pegar esses VHS antigos, digitalizar o conteúdo e mandar uma cópia do conteúdo para você. Você não perde o conteúdo do VHS e eles conseguem, como posso dizer, eles conseguem acervo para fazer novas exposições com os seus VHS. Isso é bem interessante. Mais detalhes você pode obter falando com eles no Sci-Fi ABC e Companhia. Perdão, página é Sci-Fi ABC e Companhia. Esse é um serviço que eles fazem também, que é muito interessante, preservação de conteúdo de VHS sendo digitalizado. Agora vem a segunda parte aqui das salas. Então bora escutar lá. Olá, estamos aqui numa das salas, a sala da Confúria. Sou certo? Falando o nome certo? Isso, perfeito. Estamos aqui com... O Ascashi. Fala pra gente um pouco da Confúria. Nós já temos uma espécie de relacionamento aqui. Nós sempre viemos aqui. Mas fala um pouco sobre a Confúria, a cultura furry, pra quem não conhece. A cultura furry, basicamente, ele é o gosto por animais antropomórficos, que são animais com características humanas, né? E o fandom, ele tem bastante tipo de trabalhos artísticos, tanto em desenhos, literatura, confecções, fantasias e tudo mais. E aí, o nosso objetivo aqui é tentar expor isso para todo mundo, para pessoas que não conhecem passar a conhecer. E há quanto tempo que você está envolvido com esse mundo, vamos colocar assim? Olha, se eu não me engano, é desde 2007. Nossa, 2007? Como foi? Como que você conheceu? Ó, a primeira vez que eu assistia Digimon Tamers. Aí eu comecei a fazer pesquisas e acabei chegando em artistas furry. Aí eu comecei a conhecer todo esse universo e tal e fui mais a fundo. Aí tô aqui hoje. Ah, que legal. E há quanto tempo que existe a Confúria? A Confúria, cerca de 3 anos. Legal, 3 anos já. Caramba. Parabéns, meu. Parabéns. Muito obrigado. E vocês têm planos de fazer mais eventos, ter algum projeto pro Confúria no futuro? Ó, por enquanto a gente tá tentando chegar no máximo de cidades do estado de São Paulo. Então, a maioria dos eventos de anime nós tentamos chegar. Nós já fomos em Campinas, Sorocaba, Americana, já em Barueri e estamos expandindo. Aos poucos estamos indo cada vez mais longe. É, isso é muito bom, isso é muito legal. As pessoas podem encontrar o Confúria na internet. Nós temos o nosso próprio site, que é o www.confuria.com.br. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram. Estamos em vários lugares. Cara, sensacional, cara. E pra finalizar, quer mandar um abraço pra papai, mamãe, pra Xuxa, pra quem você quiser, cara? Eu mando um abraço pra todos os fãs do Brasil, cara. Que é sensacional. A gente vai se unir todo mundo. Isso é fera. Então é isso, muito obrigado, valeu mesmo. Bom evento pra vocês. Oh, muito obrigado, você também. Então estamos aí, vamos continuar aqui no Anime Arts. Pessoas, estamos aqui no meio do café com a Karina. Fala um pouco pra gente que meio de café que é, como funciona aqui. Oi, gente. Meu nome é Karina, Made Cat. Eu sou responsável pelo Cheston Founders Made Café. Nós fazemos esse trabalho de Made Café há 3 anos nos eventos de São Paulo, da região de Grande São Paulo também, em litoral. E também temos nosso próprio evento, que começou atualmente a crescer. E nosso trabalho é trazer um pouquinho do que são os restaurantes de Made Café lá no Japão, aqui para os eventos do Brasil. Então a gente monta um pequeno espaço nos eventos, simulando uma cafeteria de maids, né? Que são as meninas atendendo com a roupa fofinha de anime e tal, e fazendo doces, bebidas e também fazendo algumas apresentações. E há quanto tempo existe o Made Café? O nosso existe há 3 anos, fez 3 anos agora, dia 8 de fevereiro desse ano, né? Mas os Made Cafés lá no Japão existem faz uns 15 anos. Legal. Você quer mandar um abraço pra papai, mamãe, pra Xuxa, pra quem você quiser? Olha, minha mãe, ela trabalha comigo aqui no Made Café, a Made Safiri. E meu pai tá em casa, mas ele sempre leva a gente. Então eu queria mandar um beijo pro meu pai, que sempre tá ajudando, levando a gente nos eventos. E também um beijo pro meu namorado, um beijo pros meus amigos. E muito obrigada a todos que estão ouvindo. É isso. Verdade, opa. Aonde nós achamos na internet o Made Café? A nossa página no Facebook é Chest of Wonders Made Café. E também tem no Instagram, @chestmades. Perfeito, então. Muito obrigado, Karina. Valeu mesmo. Muito obrigada também. Estamos aqui em mais uma sala na Magic Potter. Estou aqui com o Murilo. Murilo, fala um pouco pra gente sobre a Magic Potter, sobre a sala que vocês trouxeram aqui no Anime Arts. Bom, a Magic Potter é um fã-clube do estado de São Paulo. Nós estamos atuando na área de Harry Potter já há 11 anos. Nosso fã-clube, ele participa de diversos eventos. Os nossos eventos, eles são variados. Nós trabalhamos também com ações sociais, onde nós fazemos eventos com arrecadações de alimentos, produtos não perecíveis, como produtos de higiene, livros, agasalhos, para doações também, para casas de asilos, orfanatos, casas de repouso, para ajudar mesmo, assim. Nossa, que excelente, cara, que legal. Em eventos, vocês estão há quantos anos já? De quanto tempo, quantos anos? Em evento, assim, participando mesmo, contamos vai aí uns 9 anos, porque a gente teve o tempo de abrir o fã-clube, poder criar as atividades, criar os jogos, criar a parte dos cosplays com toda a galera. Aí, cada ano que foi passando, várias diferenças, criando jogos, cenários novos para o pessoal poder tirar foto, decorações novas. O investimento não foi pouco, foi um investimento bem bacana. A gente tem um parceiro que ajuda a gente, que é o site da Varinha. A Varinha está com a gente já há 5 anos e eles fazem um investimento ajudando a gente com brindes, com parcerias para outros eventos fora de São Paulo. E a gente participa bastante. E você, como começou sua paixão por Harry Potter? Foi no filme? Foi no livro? Não foi nem assim, nem outro? Alguém falou pra você e você achou legal? Então, eu comecei a gostar de Harry Potter desde pequeno, quando tinha os livros. Eu comecei a ler os livros, depois comecei a assistir os filmes. E foi indo uma história, tipo assim, uma atrás da outra. Eu fui, tipo, lendo, me especializando, estudando os feitiços, estudando as poções, estudando um pouquinho de cada personagem. Foi bem legal, assim. Personagem preferido? Meu personagem preferido em Harry Potter é a Bellatrix Lestrange, que ela é uma bruxa da Sonserina, que a Sonserina é minha casa. E eu gosto dela porque ela é irônica, ela é brincalhona, então ela tortura brincando, tortura assim, rindo, que é uma coisa que é ruim pros outros, mas é diversão pra ela. Pra fechar aqui, como nós achamos Magic Potter na internet? É muito fácil. Pra você achar Magic Potter na internet, é só você procurar no Facebook, que é o Magic Potter Brasil. E pra quem quer comprar algum presentinho, alguma coisa de cosplay, uma varinha e tal, é só entrar no www.magicpotter.com.br. É isso. Quer mandar um abraço pra papai, mamãe, pra Xuxa, pra quem você quiser? Eu quero mandar um abraço especial para todos os Potterheads do Brasil, que graças a eles a Magic Potter só tem crescido e se aperfeiçoando cada vez mais. Então, um carinho e um beijo muito carinhoso para todos os Potterheads do Brasil. É isso, estamos aqui na Magic Potter. Então vamos continuar aqui no anime. No anime pra eles não, no anime arts. Valeu! Então vocês acabaram de ouvir o Murilo da Magic Potter. Quero agradecer também a Karina da Chess of Wonders, Made Café, uma fofa, uma coisa linda. As Kashi do Confuga, vocês são maravilhosos, o trabalho de vocês é muito legal. É um tema inusitado, mas é bem interessante. O universo furry é bem interessante. Passando agora, depois de visitar as salas, eu fui para Art Alley. E já quero deixar aqui meus agradecimentos. Eu quero agradecer do Artist Alley a Marcela Nohama do Hot and Cold, Ninja Zanella de Calendar, Rafael, George e Jéssica de Ilustradoria, Kari do Dragon's Tale, Akemi Hayashi, ilustradora supimpa, e Adriana Moreira, aquela Adriana que já participou aqui de um podcast. O podcast que ela participou está aqui no link da descrição do podcast. Muito obrigado a todos vocês, vocês foram maravilhosos, tanto quanto a informações sobre os seus produtos, quanto a conversa, que foi muito gostosa. Valeu mesmo. Então, bora lá ouvir os áudios deles. Estou aqui na Artist Alley com a Marcela Nohama, essa querida. Olá! Aê. Tchau! Eu tô meio nervoso. Só que quanto tempo que você tá aqui correndo? É o mangaka, ó, de primeira vez. Ah, desde 2007 que eu desenho, mas eu publicava somente na internet. Aí em 2015 que eu comecei a frequentar os eventos pra tá mostrando minha arte. E como você começou a se envolver com o desenho? Como começou essa paixão pelo desenho? Aqui. Ah, desde criança, assistindo animes pela televisão, depois vieram os mangás na banca, daí isso me incentivou a também criar minhas próprias histórias, né? Tem algum gênero que você acha mais legal? Tem uma preferência por gênero? Ah, eu gosto de histórias do Natsume Yujincho e também gosto do Sonens, por causa de lutas, dos poderes dele, como Naruto. Apesar de por eles serem muito longos, eu não consegui acompanhar eles também. E o que você está trazendo hoje aqui pro Anime Arts? Ah, eu tô trazendo os meus trabalhos de Biscuit, que eu faço personagens de animes, que eu gosto de fazer os personagens de animes que que você não encontra por aí. Outros personagens, tipo, de mangá shoujo mesmo. E porque eu não vejo produtos desses mangás que são um pouco menos conhecidos das pessoas, né? E também tô trazendo a minha história Hot and Cold, que eu sou a desenhista, e um livro que eu faço parte de uma coletânea que se chama Era Uma Vez, que são vários artistas que se uniram para estar fazendo esse livro. Cada autor fez uma a duas páginas de história em quadrinho com a temática do Contos de Fadas. Legal, cara, que legal. Há quanto tempo que começou o Hot and Cold? Você, né? Você tem ideia, mais ou menos? Hot and Cold eu comecei a fazer, a desenhar em 2010. Aí eu só... Eu publicava mesmo, comecei a publicar pela internet. Daí em 2015 que eu comecei a ir nos eventos para trazer o... divulgar, ajudar a divulgar mais a história. Para finalizar, você tem algum... qual o seu mangá preferido? Essa é a pergunta. Qual o seu mangá preferido? É do coração, saca? Ah, seria na mangá Natsume Yuujinchou. Apesar que eu não tô acompanhando muito, mas é tipo meu anime e meu mangá preferido do momento. Uhum. Agora também que voltou com a sexta temporada, agora ficou melhor. Melhor ainda pra animar. Você quer mandar um abraço, um beijo pra papai e mamãe, pra Xuxa, se você quiser? Eu não quero mandar nenhum beijo. Não, tranquilo. Então é isso, obrigado Marcela pela presença aqui. Muito sucesso, ok? Sempre, vá sempre em frente, isso é bom. E estamos aí. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Ah, que isso? Seja de casa. Para. Continuando aqui na Artist Alley, sou aqui com... Lígia Zanella. Autora de... Calendar. Lígia, fala um pouco pra gente o que é Calendar, por favor. Então, Calendar é uma obra de romance e drama. Conta a história da Susan, que é uma moça que ela trabalha bastante, só que aí ela é demitida do nada. E aí nessa... como ela é muito esforçada e como ela acaba perdendo esse emprego, ela perde o chão dela. Então é uma história que apresenta para as pessoas uma mudança brusca na vida, que na verdade todo mundo acaba enfrentando um dia, né? Que a gente pode, se a gente quiser, superar essas diversidades. E a inspiração para a história? De onde veio? De onde que vem a inspiração para o Calendar? Para essa história? Porque eu vejo que ela tem um peso, sabe? De onde vem? É que na verdade eu pego assim ideias do cotidiano da minha vida, com pessoas que eu conheço e tal, né? E histórias assim do dia a dia. Aí eu acabo incluindo isso na minha história. Só que na verdade essa obra ela saiu justamente dessa, pelo convívio com as pessoas, dessa dificuldade que as pessoas têm de enfrentar mudanças bruscas. Então eu queria trabalhar em cima disso nas obras. Foi mais por causa disso que surgiu. E além daqui, nós estamos aqui no Anime Arts, além daqui, onde eu posso achar Calendar e outras coisas que você faz? Ah, tem no meu site, que é o ligiazanella.com.br. Tem na Sorocomics também, o Melissa. Mas assim, pode arranjar comigo mesmo e nas feiras. Legal! Verdade, e Melissa em Elipsia? Como que é o nome? Melissa Elipsia. É Melissa em Elipsia. Você só pela arte? Isso. Ok. E o roteiro, história e roteiro de quem? É do Guilherme Profeta. A gente também consegue achar suas artes também nesse livro. O livro foi todo elaborado, a arte toda minha, e o roteiro seria dele. Então é isso, quer mandar um abraço, um beijo pra papai e mamãe, pra Xuxa, pra quem você quiser? Eu mando um abraço pra todo mundo. Obrigada. Então é isso, Calendar e Melissa em Elipsia. São duas obras muito legais, estão parecendo muito legais aqui. Recomendo Lígia Zanella. Bora! Pega! Aqui no Artist Alley estou aqui com Rafael e Jorge e Jéssica. Que três artistas aqui. O que vocês estão trazendo hoje para o Anime Arts? Bom, basicamente hoje a gente está fazendo umas caricaturas. A gente trouxe uns prints de umas ilustrações que a gente fez. A gente faz parte de um grupo de ilustradores aqui de Sorocaba, que é o Ilustradoria, que é um grupo que se reúne no Sesc uma vez por mês. Onde que as pessoas podem encontrar o Ilustradoria, no caso? Então, o Ilustradoria é um evento mensal que acontece aqui em Sorocaba, no Sesc em Sorocaba, né? Já faz 3 anos e geralmente ele acontece toda a última quinta de cada mês a partir das 6 da tarde. E de vocês, onde que eu, tipo, na internet, por exemplo, onde que eu posso encontrar o trabalho de vocês? Bom, acho que cada um aqui deve ter o seu site pessoal, né? É. Você tem um site, Jorge? Tenho. Na verdade, eu uso bastante Instagram pra postar os desenhos. Se quiser achar, procura lá, Jorge Wolf, que você acha meus trabalhos. Jorge Wolf Art. Alguma coisa assim. Você, moça? Quem quiser conferir meu trabalho, dá pra dar uma olhada no meu site, jesga.com. Só isso. E você, Rafael? Bom, eu tenho um Tumblr, é o halfdraws.tumblr.com. Perfeito. Querem mandar um abraço para papai, mamãe, para Xuxa, para quem vocês quiserem? Ah, tranquilo, eu agradeço aí e mando um abraço para quem estiver escutando aí nós aí. E que a arte seja espalhada cada vez mais, né? Aí, sim. É isso aí, um abraço para quem suporta a gente, para quem dá apoio para a gente, né? Pra quem tá sofrendo junto aí, os artistas do Brasil afora. Ok, muito obrigado. Valeu, obrigado pela atenção de vocês. E é isso. Aqui no Arte Estrada estamos aqui com... Kari. Pra falar sobre Dragon's Tale. Acertei? Isso mesmo, Dragon's Tale. Conta um pouco pra gente sobre Dragon's Tale. O que que é? Bom, ela é uma história de ação e fantasia no melhor estilo shonen mangá. Quem curte histórias de videogames, tais como games de luta Street Fighter e semelhantes, com certeza vai se identificar com o roteiro da história. Ela conta sobre um personagem que ele tinha uma vida normal, ele era um lutador, mas de repente ele descobriu que algo estava diferente e que ele poderia estar fazendo parte de uma lenda que na verdade não era uma lenda, mas sim uma coisa muito real que poderia trazer algum tipo de malefício para a humanidade. Então ele vai partir numa jornada para se autoconhecer, para saber quem ele é. E principalmente aumentar o poder dele. E o autor seria? O autor é o Fabiano Santos, juntamente com o Igor Guarandi, que é o roteirista dele, né? O Fabiano, ele faz os desenhos e o roteiro, e o Igor ajuda ele com os roteiros também. Então eles desenvolvem junto a história e conseguiram transformar numa história de ação e fantasia no melhor estilo shonen. Isso tá aqui no Anime Arts, parece muito bom, tem uma qualidade muito boa. Achei muito legal. Ah, valeu. É, na verdade, ela é uma revista que foi feita um compilado com os 5 primeiros capítulos da série, né? E o Fabiano, ele resolveu trabalhar com bastante carinho ao mandar pra gráfica, fazer todo o trabalho, assim, especial. Você pode ver que o material, ele não perde em nada para aqueles que a gente vê em banca, né? Sim. A qualidade gráfica dele é muito boa. O corte da revista, a lombada quadrada dela, lembra muito o material que a gente compra por aí. Material 100% brasileiro, nacional, só que com certeza pode competir muito bem com o material japonês. Sim, vamos dar apoio aos autores brasileiros, por favor, né, gente? Ah, com certeza. Quem ainda não conhece o Dragon's Tale, ele também está disponível no portal Lamen, tá? É o leialamen.com.br. Quem puder entrar lá e procurar por Dragon Tale vai ver que tem uma história legal para eles poderem ler online também. E quem quiser adquirir o físico pode entrar em contato comigo pelo Facebook. É fácil de me encontrar, Kari Esteves, tá? Ou entrar na página de Dragon Tale mesmo e entrar em contato diretamente com o Fabiano Santos. Perfeito. Quer mandar um abraço para papai, mamãe, para Xuxa, para quem você quiser? Eu quero mandar um salve aí para a galera toda, né? Que... Todo mundo que acompanha as nossas histórias, que acompanha a SPI, acompanha Dragon's Tale também, conhece o nosso trabalho. E também pra galera, assim, que dá um apoio moral, aquele apoio de família mesmo. Todo mundo que curte aquilo que a gente faz, tamo aí, na força. Aê! Então, muito obrigado, Kari. Valeu mesmo. Valeu, muito obrigada. Kawaii! Olá, pessoal, estou aqui com o Gabriel Sampaio, autor de Wirewolf. Gabriel. Oi, tudo bem, pessoal? É um prazer ser entrevistado pelo pessoal do blog. É a minha segunda vez aqui no evento de Sorocaba. É um evento muito legal, eu gosto bastante daqui, por isso que eu voltei. E foi especialmente bom reencontrar alguns leitores, gente que comprou o livro da outra vez e gostou tanto a ponto de passar aqui atrás gritando... O Wirewolf é demais. Isso realmente mexe com o coração de nós escritores, né? Principalmente os escritores desconhecidos ainda, que nem eu. Vou falar um pouquinho sobre o meu livro. Meu primeiro livro foi o Wirewolf, ele é uma história de vingança sobre os últimos lobisomens. É a saga do Alec Varg, que está tentando reconstruir a raça dele, porque ele é um dos últimos lobisomens do mundo. E se passa no futuro. O plano do Varg é ir para a maior cidade do mundo, uma cidade chamada Megatown, e fazer um ritual sinistro que leva 13 luas cheias. Se ele terminar esse ritual, que dura mais de um ano, né? Ele vai se tornar o próprio Warwolf, que na nossa história é o deus dos lobisomens. Quem que vai enfrentar o Varg é uma policial corajosa, uma lobisomem branca misteriosa e um jornalista um pouco atrapalhado. E essa história nasceu, na verdade, para ser um filme perfeito de lobisomens. Mas como nós somos brasileiros, nós somos pobres, e a gente não conhece, não tem nenhum amigo lá em Hollywood, a gente decidiu transformar em livro, já que eu gosto de escrever e os outros autores também gostavam. E o livro está sendo um sucesso, dentro do que eu esperava. É, a gente já chegou na 11ª impressão do livro, e mesmo hoje em dia, a gente trabalhando de forma independente, os leitores têm mostrado muito carinho pela obra. Esse ano eu vou lançar mais um, é uma obra só minha chamada Exidium, e aí depois eu passo mais detalhes pro blog quando tiver data de lançamento e editora. Perfeito, aonde eu encontro então você na internet? Você e sua obra na internet? O meu blog é o Hydra Ficções, Hydra com Y, e o Warwolf tem uma página no Facebook, é facebook.com/projetowarwolf. Perfeito, pra finalizar, hein? Quer mandar um abraço para o papai, para a mãe, para a Xuxa? Não, eu tenho só um grande agradecimento ao pessoal organizador do evento e aos meus leitores de Sorocaba. Um abraço. Valeu, Gabriel. Muito obrigado. E é isso aí, nós continuamos aqui do Anime Arts. Olá, estamos aqui com... Akemi Hayashi. Essa linda, essa maravilhosa, wonderful pessoa. Akemi, o que você trouxe hoje para o Anime Arts? Hoje eu trouxe prints dos meus trabalhos, principalmente do último, né, que foi do livro Arte dos Indomados. E caricatura, né, fazendo aqui na hora, que é o ganha-pão, né, do... E desde quando você desenha? Como você começou essa coisa do desenho? Como se envolveu nesse mundo desenhístico? Nossa, desenhar é uma coisa muito louca, né, cara? Você desenha desde pequeno. Só que aí, alguns crescem, outros não, né? É. Então, sempre desenhando. E assim, querendo aprimorar. É a paixão, né, cara? Sabe aquele negócio que você olha, não consigo fazer outra coisa da vida. Tamo aí até hoje. E você tem participação em alguma publicação? Como que é? Então, eu entrei no mercado editorial com o livro que eu acabei de citar, né? Uhum. E tenho também um material publicado num artbook da Odon, que é da Capcom oficial. Mas é sempre coisas, as coisas menores, assim. E sempre tem alguma coisinha, né? Agora eu tô tentando concentrar para o mercado editorial mesmo, que é um negócio que eu gosto de fazer pra caramba, né? Pra ilustração pra livro, tudo. Porque eu sempre gostei de livro, né? Então é unir duas coisas que eu adoro. E você, onde eu e todo mundo que tá ouvindo, acha você na internet? Olha, eu tenho página no Face, que não é tão assim atualizada, mas tá lá. O Akemi Hayashi, qualquer lugar que você procura, tem o Instagram. No Instagram eu costumo publicar mais coisas, né? Que eu sempre tô fazendo assim, ou uma pintura diária, ou uma encomenda. Então sempre tem trabalho, né? Mas é só procurar Akemi Hayashi que você me acha. Beleza, e pra finalizar então. Quer mandar um abraço pra papai, mamãe, pra Xuxa, pra quem você quiser? Ai, meu Deus. Mandar muitos abraços. Meu Deus do céu, meu momento de abraço. É agora, hein? É agora, hein? Agora, meu Deus do céu, eu tô sentindo ele chegar. Eu só quero agradecer aí quem me atura tantos anos, né? Essa jornada aí, quem me apoia, minha família, meu marido e minha filhinha. E isso aí, né? Os bons entes que estão trazendo aí boas artes, coisa e tal. Algum dinheirinho, né, que a gente precisa sobreviver. Então, tô na alegria, tô feliz com tudo e agradeço a todos por isso. É isso aí, valeu. Obrigado, Akemi. Então, vamos continuar aqui no Anime Arts. Estamos aqui com Adriana Moreira. Fala, Adriana, para de tomar o soco, vai. Oxi. Oi! O que você trouxe hoje aqui pro Anime Arts, pessoa? Trouxe meus desenhos, minhas ilustrações, alguns prints e uns artesanatinhos também. Adriana Moreira, que já participou no podcast, o link está na descrição desse podcast aqui. Você lembra, né? Sim, lógico. Mas tá então com os desenhos, tá com algum projeto? No momento ainda não, porque até eu terminar a faculdade ainda não estou conseguindo dar conta de algum projeto, de a maior responsabilidade, mas na mente tem muita coisa funcionando. Espero depois conseguir colocar pra frente. E as minhas aulas continuam, né? Tô dando aula de mangá e desenho artístico. E isso por enquanto, e não tenho previsão, não vou parar. vai continuar legalzinho, tem horário de cada dia da semana, tudo ok. E onde as pessoas podem achar você na internet? Tem o meu Facebook, que a página chama Adriana Moreira. No Instagram eu estou como Adriana Moreira Arte, Adriana _ Moreira _ Arte. Melhor explicar. E o meu WhatsApp é 97295-4994. Também tem o e-mail, que é adrianasaotomi@gmail.com. Caixa postal para caixa postal para mandar as coisas também? Não. É isso, muito obrigado, Adriana. Valeu mesmo. É verdade, verdade. Quer mandar um abraço para pai, mamãe, para Xuxa? Quero mandar um abraço para todo mundo que não veio. E para quem veio, muito obrigado, gente. Então é isso, vamos continuar aqui do evento, jovens. Pega aí. Vamos, aguenta aí. Ah, lembrou de alguma coisa, meu Deus do céu. Não lembrei, não. Só ia falar que suquinha que tá bom. Nossa, velho. Ok, depois dessa, nós vamos continuar. Cosplays, existiam muitos cosplays, dos mais variados tipos, formas, pessoas. Elas não estavam se prendendo ao personagem, isso é muito gostoso de se ver. Porque eu comecei a adotar meio que a ideia do cosplay, mas mais do play do que o cos. Porque cosplay, pra quem não sabe, é costume player. Costume play. Brincar com a roupa, brincar com a fantasia. E eu tô gostando muito mais dessa parte do brincar com do que a fantasia em si, sabe? Eu acho muito mais, tô achando muito mais interessante, muito mais criativo. Tanto que fotos estão no álbum do Catadores de Relíquias, da página dos Catadores de Relíquias, e o link também está aqui embaixo na descrição do podcast. Também nós falamos com o Simão Neto do Pro RPG. Estou aqui na área de board games aqui do Anime Arts. Estou aqui com o Simão Neto. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite pra você. Boa tarde pra você, tudo bem, cara? Beleza? Tudo bom. Cara, nós estamos aqui, quero saber de você. Como começou esse espaço de board game? Como começou esse movimento todo que tá muito legal aqui? Legal, cara. Obrigado que você gostou, né? Esse aqui é o stand do Pro RPG, né? Pro RPG é um grupo de RPG que eu criei há mais ou menos uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos. E ele se chama Pro RPG, pro no prefixo que quer dizer a favor, pro a favor. Perfeito. Então nós somos a favor de tudo que é de RPG e derivados do RPG. E aí a gente inclui board games, card games, videogames, tudo que for derivado de RPG de uma certa forma, mas na verdade todo esse nosso hobby de jogos, né? A gente tenta abraçar esse grupo. Então hoje aqui no nosso Pro RPG nós estamos com 3 mesas rolando o jogo X-Wing Miniaturas, que tá bombando esse jogo, tá espetacular, ele é divertido pra caramba, onde você joga com miniaturas das naves. Nós temos aqui os board games mesmo, que é aquele clássico board game, né? Nós estamos aqui com pelo menos umas 5 mesas prontas pra jogo. Num cantinho ali nós estamos com 3 mestres, que a gente chama de mestre, que é o cara que ensina a jogar, né? Ensinando a jogar o Star Wars Destiny, que é o novo card game do Star Wars, que tá tão bom o jogo, pra você ter uma ideia, que ele esgotou no mundo. Se você quiser comprar hoje, você não acha. Nossa, no mundo inteiro, de tão grande que tá. E aqui ao fundo nós estamos com 5 mesas de RPG rolando com 5 mestres diferentes em vários sistemas, em várias formas e mundos de jogos diferentes, né? E a gente tá até contente porque o Pro RPG faz encontros a cada 2 meses, né? Bimestral a gente faz encontro, onde a pessoa leva o seu jogo pro nosso lugar, pro nosso espaço, que varia, pode ser em vários espaços diferentes. Nós já fizemos escola, museu, bar, loja de games, a gente faz os encontros lá, né? A pessoa, ela não vai para um evento ter uma atração, a pessoa é a atração. Ela pega o jogo que ela gosta de jogar, leva pro nosso encontro, encontra novas pessoas, faz novas amizades e joga. E ao mesmo tempo ela pode jogar o jogo dos outros também, né? E essa é a proposta do Pro RPG, tá? Nós não cobramos R$1 para nada aqui, a gente não tem esse intuito de cobrar. É gratuito, a pessoa vem, senta, escolhe um jogo e joga. E mais pra frente nós vamos começar a fazer os campeonatos. E aí, quando for campeonato, a gente cobra a taxa pra pagar o prêmio. Porque não tem. Nós somos 0 fins lucrativos. A gente não quer ganhar R$1 com isso. Isso aqui é hobby, isso aqui é diversão. Não é pra ganhar dinheiro com isso. Eu sou psicólogo, psicanalista clínico, eu não preciso disso pra viver. E todo mundo que tá comigo segue essa filosofia, né? A gente não quer ganhar dinheiro com isso. A gente quer se divertir junto com a galera. E dinheiro só vai entrar se for pra converter 100% pro evento mesmo. Que legal, cara. Mas é excelente, cara. Feliz que você gostou. É realmente uma ideia antiga que eu venho lutando para manter ela viva e acho que dessa vez ela vai vingar do jeitinho que eu quero, do jeitinho que eu tava esperando. Desculpe, só relembrando, quanto tempo que existe o Pro RPG mesmo? O Pro RPG é novo, ele tem mais ou menos um ano e meio por aí. Só que eu trabalho com eventos já desde 2005. Nossa! É, eu faço eventos já desde 2005, todos de RPG, inclusive eventos grandes. Eu fui um dos responsáveis pela criação e organização do Fantasy Arts em 2015. Não, desculpa, 2014. Né? Fui eu que te entrei em contato com o Jovem Nerd pra trazer. Fui eu que estruturei a ideia daquele evento junto com a equipe do Arts Eventos, né? Fomos nós, essa equipe toda aí que estruturou. Então eu tenho experiência com eventos já desde 2005. Mas tempo fui mudando de cidade, fui mudando de grupo. Hoje eu tô com o Pro RPG há um ano e meio, fazendo eventos na mesma ideia. Legal. Então, pra finalizar, onde nós encontramos o Pro RPG? Pro RPG não tem ainda uma base fixa física, né? Mas nós temos a página e o grupo no Facebook, que é Pro RPG, só procurar lá no Facebook que você vai achar, muito fácil. O nosso logo é um martelo prateado de cabeça apontando para baixo e em cima ele tem umas lâminas. Ele abrange, de certa forma, todas as armas do nosso universo passado e moderno, né? Você tem desde o martelo, a espada, e ela é cromada, meio futurística, então envolve a temporal. Esse é o símbolo do Pro RPG. É só procurar no Facebook Pro RPG, você vai achar a gente lá, pede pra entrar no grupo, dá um like na página, onde você vai ficar atento dos nossos encontros, e os encontros são em locais itinerantes. Então a cada 2 meses a gente tá fazendo um lugar diferente. Só pra adiantar em primeira mão, que nós decidimos isso há coisa de 10 minutos atrás, nós vamos fazer o 12º encontro Pro RPG, temático Star Wars, comemorando o aniversário Star Wars em maio. Então vai ser no mês de maio, ainda sem data definida, mas vai ser específico Star Wars. Muito bom. Cara, espaço excelente, parabéns pelo desafio, muito bom. Parabéns não só pra mim, mas pra todas as outras 15 mestres que estão aqui ralando no sol, chegaram cedo, estão mandando ver aqui fazendo as mesas não pararam de fazer desde a hora que a gente chegou. É, a gente tá até contente com essa aceitação, que o público tá assustado que é de graça, né? Eles estão acostumados a pagar. Eu falei, gente, que aconteceu aqui, né? A gente nunca cobrou e nem vamos cobrar pra ninguém se divertir. Pro RPG é de todos. É a favor de todos. Muito obrigado pela sua presença. Valeu mesmo. Só quer mandar um abraço pra alguém? Papai, mamãe, chute pra todo mundo aqui. Eu quero mandar um abraço pra todos os 15 mestres que estão aqui ajudando a fazer isso. Um abraço especial pra turma do Arts que veio procurar a gente pra voltar a participar dos eventos. Obrigadão pra eles. A você, obrigado pela entrevista, né? E é pra todo mundo que tá ouvindo, procura a gente lá no Pro RPG. Vai ser o maior prazer em receber vocês. Tragam seus jogos e vem jogar com a gente os jogos de vocês, que a gente mostra o nosso pra vocês também. Então é isso, galera. Pro RPG é pra vocês. Minhas considerações finais sobre o evento. O evento foi um evento gostoso, foi um evento bom. Tava calor, e isso era inevitável, não dava pra fazer nada, controlar a natureza quanto a isso. Tava muito calor, tinha muito cosplay com roupa fechada. E eu falei, parabéns Coragem Campeão, porque, meu, é muito quente estafa. Todas as pessoas foram atendidas satisfatoriamente. Teve aquela confusão que eu contei no começo do podcast sobre a fila? Teve, mas isso se resolveu bem rápido. Então a situação foi resolvida tranquilamente, sem balbúrdia, sem confusão nenhuma. Dois minutos de conversa e tudo se resolveu. O clima, e eu falo o clima entre as pessoas, no evento estava muito bom. Foi um clima bem interessante de citar, de se conversar com as pessoas, de tirar fotos. Sempre vai ter um ou outro idiota, vamos colocar assim, que vai fazer besteira aqui e ali. Como um exemplo que eu quero colocar, que é uma cosplayer que eu fui tirar foto e do nada, aleatoriamente, apareceu um cara com uma cabeça de unicórnio, a máscara de cabeça de unicórnio, e veio com a intenção de abraçar a garota. Só que, a primeira vista, é inusitado e até estranho, engraçado, sei lá. Só que depois eu reparei que ela não queria, tipo, o olhar dela, a reação dela, ela não queria abraçar o cara com a cabeça de unicórnio. E ela insistindo. E as pessoas em volta meio que tem esse clima de querer ver a cena porque acham engraçado, mas não viram de fato a reação da pessoa. Então não viram que ela não queria e não consideraram isso como possibilidade. Até ela veio falar comigo depois, falou, olha, se é que eu fiz mal, é que eu não abraço pessoas com máscaras, é uma coisa dela, é uma coisa pessoal, é um detalhe pessoal da pessoa, ela não abraça pessoas com máscaras, talvez alguma coisa da personalidade dela que tenha acarretado esse tipo de receio, esse tipo de medo. Eu não abraço. Pronto, é uma escolha dela. Ela não abraça pessoas de máscara. Ponto. E eu acho que as pessoas têm que respeitar isso. Tanto é que o que eu disse pra ela foi: não, você está certa. Se você quiser abraçar alguém, seja de máscara, sem máscara, com roupa, sem roupa, não importa, é sua escolha. E foi o que ela falou pra mim. É porque as pessoas estavam me olhando estranho. Porque as pessoas não olharam a situação e não a pessoa dentro da situação. Eu queria expor isso de alguma maneira. Só eu peço pra vocês, eu não faço cosplay, mas eu peço pra vocês, pessoas, tenham cuidado com a pessoa que tá lá dentro da roupa, dentro da fantasia. Ela tá lá pra brincar com aquilo? Tá. Mas existe um ponto que você não pode ultrapassar, que é o respeito pela pessoa. Observar se a pessoa quer ou não. Isso é rápido, isso é questão de olhar, questão de olhar no olho, olhar na, pra pessoa em si e ver se ela tá afim de fazer aquela brincadeira ou não, ok? Mas então é isso, vamos tirar esse clima pesado. Fala que o evento foi muito gostoso, realmente, vou repetir de novo, o evento foi muito bom, foi muito gostoso. Foi um anime arts que eu aproveitei bastante, corri bastante também, cheguei cansadaço em casa, conheci pessoas maravilhosas em todos os ambientes. Mas então é isso, pessoas, muito obrigado por ouvir esse podcast, desculpe pela voz, desculpe. É porque eu não vi nenhum defeito grande, só alguns acontecimentos aqui e ali, como eu já disse antes, e eu não vou me repetir mais. A ideia é trazer sempre esses resumões de eventos depois que os eventos acontecem, geralmente uma semana depois dos eventos acontecerem, porque é quando a memória está fresca, é quando a sensação ainda está viva das coisas que você viveu, então é mais fácil para mim. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado. Redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Links para todas as pessoas citadas ou que foram ouvidas por vocês aqui nos áudios estão aqui na descrição. Eu quero agradecer àqueles que estão aqui representados em seus áudios e a todas as pessoas que conversaram comigo no evento. Cosplayers, pessoas do staff, pessoas da segurança, pessoas da equipe médica, todo mundo, cara, foram pessoas muito boas, muito gente fina mesmo. Não teve um estresse. Quando teve um estresse, não foi, a pessoa nem cheguei a falar com a pessoa. Eu agradeço muito a todos vocês, a todos que estão dando apoio ao Catadores, a nossas idas aos eventos. Valeu mesmo, gente! Mandar um abraço pro Simão Neto, mandar um abraço pra Adriana Moreira, mandar um abraço pra Kemi Hayashi, especialmente pra eles, que são pessoas queridonas, queridos do coração mesmo. Todos vocês são queridos no meu coração, mas esses precisam de um beijo, um abraço extra. Ok, pessoas? Espero que vocês estejam conosco num próximo evento, seja anime arts, game arts, fantasy arts, qualquer arts que for. Muito obrigado e valeu!